essa é a onzima música. Ela vem depois da décima. E ela vem antes da dozima. Essa é a onzima música. Vem depois da décima. Vem antes da dozima. Muitos discos não têm 11 músicas, mas esse tem. E essa é a 11ª música. Essa é a 11ª música. Essa é a 11ª música. Vem depois da décima. Vem antes da dozima. Muitos discos não têm 11 músicas, mas esse tem. Essa é a 11ª música. Essa é a 11ª música. Onzima. Oh, yeah. Reservado ao satanismo. 11 é um número espiritual. 11 de setembro foi quando as torres caíram. 11 também foi do 2004, quando o acidente do trem. Não foi um acidente, foi terrorismo. Foi um terrorismo de acidente. Essa é a 11ª música. Essa é a 11ª música. Essa é a 11ª música. O 11 também é número de viado. É um atrás do outro. É o número do Romário. Tá certo. Eu sou 11, mas não sou viado, não. É atrás do outro. Essa é a 11ª música. Essa é a 11ª música.